Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio do jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Podes partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da tua vida até ao dia de hoje? O nascimento do meu primeiro filho. Acho que são momentos que marcam, primeiro e do segundo, tenho dois filhos, uma filha e um filho, o primeiro foi o filho e foi um momento inesquecível. José Carlos Mendes, 57 anos, professor, vereador da Câmara Municipal. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Prosseguimos a contagem que vai finalizar no mês de dezembro, neste ano de 2011. Estamos a escolher 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. É uma iniciativa que está enquadrada no 25º aniversário da Rádio Boa Nova. Assinatura de responsabilidade desta emissão para a direção da Rádio Boa Nova. Hoje, frente a frente com José Carlos Mendes, homem sobejamente conhecido, com 57 anos de idade. A sua profissão foi sempre aquela que se designa como professor e é um político conhecido de Oliveira do Hospital, é ainda vereador da Câmara Municipal, eleito pelo PSD e, perdão, eleito como independente, assim é que está bem, e esta gafe vai servir para a nossa conversa daqui a pouco, e também um homem com nome firme no movimento associativo de ir recreativo e cultural do Conselho de Oliveira do Hospital. Convém dizer algo que pode ser enquadrado numa manifestação de interesses. Eu conheço o José Carlos há mais de 20 anos, fomos mesmo colegas como professores na escola secundária de Oliveira do Hospital, sempre nos tratámos por tu, não fazia sentido hoje aqui nesta conversa fazer de outro modo, e por isso, numa situação sempre delicada, quando estamos frente a frente com alguém que gostamos e que admiramos, mas vamos fazer esta conversa com a informalidade necessária, e por isso o tratamento será esse mesmo, por tu, como sempre foi na nossa vida. José Carlos, bem-vindo. Tens presente o dia, a hora e o local onde nasceste? Sim, mas antes de irmos a essa parte, agradecer à Rádio Boa Nova esta possibilidade de aqui estar. Considero que não sou merecedor desta entrevista que aqui estou a ter. No entanto, estou aqui com muito prazer e espero deixar para os ouvintes algumas mensagens e também alguns aspectos da minha vida que podem considerar interessantes e não, nos casos também caricatos, vamos ver. Essa tua forma modesta de estar eu já conheço e é de louvar, mas de qualquer modo estás aqui por direito próprio e vamos conferir isso mesmo durante esta nossa conversa. Voltamos então ao princípio, quando começa a tua vida, e a tua vida começa exatamente no dia que nasceste. Eu nasci em Caldas de São Paulo, em casa. Antigamente era assim, não se ia para a maternidade, só em casos muito graves é que as pessoas recorriam aos médicos e posteriormente eram encaminhadas, se fosse caso disso, para um hospital. No meu caso não foi necessário. A parteira foi a minha avó. Que engraçado. A parteira foi a tua avó. A minha avó paterna. Foi, nasci numa localidade muito linda. Adoro o Caldas de São Paulo. E nasci em 31 de julho de 1954. Junto às águas límpidas do Alva, já lá vamos, em Caldas de São Paulo, o local onde tu nasceste, e foi por lá que passaste os primeiros anos da tua vida? Sim, estive permanentemente em Caldas de São Paulo até aos 11 anos, quando iniciei o meu percurso escolar no ensino básico, secundário. A escola primária foi em Caldas de São Paulo. Lembras-te do nome do professor ou da professora? Tive duas professoras que me marcaram. Uma delas vive aqui em Oliveira do Hospital, é a doutora, a professora... Suzete Álvaro, que tive na primeira classe, e a outra professora foi a doutora Elsa, a professora Elsa que vive em Lagares da Beira e é a esposa do professor Orlando. Quem me preparou para o exame de admissão na altura foi o professor Orlando, que me trazia para Lagares da Beira para fazer essa preparação, porque eles viviam em Caldas de São Paulo na altura. Portanto, os teus 10 primeiros de vida, os 10 primeiros anos de vida foram feitos lá em baixo, em Caldas de São Paulo, e lá em baixo tem graça porque é naquele vale majestoso do Val do Alva, e eras um miúdo bem comportado, um miúdo traquina, como é que tu eras? Era um miúdo normal, mas é um pouco traquina. Fugi muitas vezes aos meus pais para ir para a brincadeira, para ir para o rio, não medindo as consequências que poderia haver, porque era perigoso uma pessoa ir para o rio sem o acompanhamento dos mais velhos, mas nessa altura não havia problemas. Nós arriscávamos. Não se andava de bicicleta de joelheiras e de capacete? Andávamos descalços. Eu andei até aos 7, 8 anitos, principalmente de verão, não andava calçado, andava descalço, dávamos muitas topadas, dava muito o cabo dos dedos, mas tudo passava, tudo reparava. Os meus brinquedos eram feitos por mim. E eras bom aluno? Era bom aluno, por isso os meus eras pais... Eras um marrão lá da turma ou não? Não, não, nunca fui marrão. Fazias o essencial? Fazia o essencial, é verdade. Filho único? Não, sou o terceiro de 4 filhos. Então, tenho duas irmãs mais velhas. Foste educado a partilhar? Sim. Acho que nesse aspecto ter vários irmãos é muito bom, porque nós temos, no fundo, mesmo que partilhar para podermos ter um bom relacionamento e foi bom. Foste um puto feliz? Deixa-me perguntar-te assim. Fui muito feliz, eu considero que fui muito feliz. Acho que tive uma infância muito boa. Não tínhamos acesso ao que os nossos jovens têm hoje, nos dias de hoje, mas tínhamos acesso a outras coisas que nos dão. Uma liberdade fantástica, não é? Sim. A natureza sempre ali junto a ti. O rio, a montanha, tudo. Tínhamos acesso a tudo isso sem qualquer constrangimento, sem medo de haver alguém que se metesse connosco. A insegurança nessa altura não existia. Lembras-te de andar aos ninhos e aos pássaros e por tudo? Armar os costilos. Armar os costilos. Eu acho que todos os jovens da minha altura o faziam, e aos ninhos a gente, principalmente por causa dos melros. Dos melros, de bico amarelo. Depois, quando eles já estavam quase a sair do ninho, íamos buscá-los e trazíamos para as gaiolas. São momentos inesquecíveis que de vez em quando recordamos e nos faz muito bem à alma. Nota-se pelo brilhozinho nos olhos de José Carlos Mendes, que está a conversar connosco, é o nosso convidado desta edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos nos primeiros 10 anos da vida dele e a escola obrigou-te a mudar de localidade. Sim, a escola obrigou-me a mudar de localidade. Eu poderia ter ficado em Caldas de São Paulo e vir frequentar o colégio, na altura, Brás Garcia de Mascarenhas, mas eu sou de origem de uma família humilde, que muito trabalhou, que muito me orgulho e que tinham dificuldades em colocar um filho a estudar. As minhas duas irmãs mais velhas não tinham talvez tantas ou mais capacidades que eu para conseguirem ter futuro nos estudos. Meus pais não conseguiram colocá-las a estudar, mas decidiram que eu devia continuar os estudos, a conselho não só dos professores, mas também porque eles viam que eu tinha capacidade para poder ser alguém no futuro, porque era assim que as pessoas pensavam, que quem estudasse tinha mais hipóteses de ter um bom futuro. E em boa hora o fizeram. Eles não tinham hipótese de me colocar aqui no colégio Brás Garcia de Mascarenhas, mas tinha na guarda um tio que era empreiteiro e que se disponibilizou para me acolher na sua casa, e fui estudar para a guarda, para uma casa só de homens, onde vivia o meu tio e viviam os empregados do meu tio, que também me deu muito, porque tive um contacto com pessoas sem formação académica, mas com uma formação de vida muito, muito rica, que me deram muitos ensinamentos. Acho que foi, como é que gerias, foi interessante. Como é que gerias as saudades? Porque os pais ficaram onde estavam antes. Era muito complicado, era muito complicado. Vinhas estava a casa, habituado a vinhas estar a casa, com eles todos os dias. Vinhas a casa uma vez por semana ou uma vez por mês? Vinha a casa uma vez por semana. Vinha a casa uma vez por semana, mas não vinha de autocarro, porque não havia dinheiro para autocarro. Nessa altura, já muitos construtores civis aqui da zona, porque nesse aspecto a Oliveira do Hospital é um conselho muito rico. Não me digas que me vais dizer que vinhas à boleia. Sim, e num caminhão com aqueles bancos de madeira, com uma capota, e eu não tinha problemas em vir ali, porque me sentia, as tais saudades obrigavam-me a que eu viesse, porque não, ficar na guarda um fim de semana para mim era um sacrifício. Era um sacrifício muito grande. Eu estava a ouvir-te com atenção e a pensar que provavelmente vai haver gente mais nova que não acredita que essa era a realidade há 40 anos. É, não é há 400 anos, era há 40 anos. E para termos a noção de como as coisas, efetivamente, apesar de tudo, muito, muito melhoraram. Perdão. Vamos continuar a nossa conversa. Quanto tempo ficaste na guarda? Na guarda fiquei 6 anos. Fiquei 6 anos, fiz o que agora corresponde ao 9º ano, reprovei 1 ano. Reprovei 1 ano e eu costumo dizer... Com que idade? Portanto, foi no 8º ano. É sempre a transição complicada. Sim. A adolescência. Não foi só, portanto, teve a ver muito com eu estar sozinho na guarda, não ter a família, não ser o meu tio, mas o meu tio, eu estava com ele à noite, depois durante o dia estava por minha conta. E eu fazia o que me apetecia, a comida ao almoço era eu que a tinha que fazer, porque a escola não tinha cantina. Muitas vezes fazia a comida, outras vezes não fazia, comia um bocado de pão e passava o dia. Mas depois também havia outras coisas que a sociedade nos puxava e na altura houve colegas que me desafiavam para determinadas coisas, nomeadamente para jogos e para isto e para aquilo, e eu fui na onda e entretanto reprovei o ano por faltas. Qual foi o castigo? O castigo foi grande, serviu-me de emenda. Eu costumo dizer isto aos meus alunos, que se os pais hoje em dia também lhe fizessem o mesmo que me fizeram a mim, se calhar eles se reprovando um ano no seguinte já se aplicavam. E como o que eu é que apliquei. Logo que cheguei a casa de férias, não tive férias, fui para a construção civil a cartar baldes de massa para os pedreiros. E era servente? Era servente. E ao fim de uma semana eu estava a dizer à minha mãe que me tirasse de lá, porque mandava-me a água a um poço e que eu bastante podia cair para o poço, mas ela não foi na onda, porque era no fundo, eu estava a tentar arranjar uma forma de me safar, passa a expressão, daquele trabalho que era violento, mas não, ela dizia depois, infelizmente já cá não está, mas dizia que chorou muitas vezes quando eu saía de casa de manhã. E tu alguma vez choraste? Algumas. Mas pronto, aguentei os 3 meses e no final destes 3 meses deixaram-me ir novamente estudar e depois nunca mais tive problemas. E a partir daí não houve mais chumos para ninguém? Claro, nunca mais houve chumos para ninguém. E ao sair da guarda, o que é que te aconteceu na vida? Ao sair da guarda vim trabalhar. Vim trabalhar porque, pronto, como eu disse há pouco... Trabalhar aqui para o concelho? Sim, vim na altura para a Gloma. Fui eletricista de turno. Eu tinha tirado um curso... Que hoje é uma fábrica do Grupo Sonai. Sim, tinha tirado um curso de... na altura da Escola Industrial, na área de eletricidade. Entretanto, surgiu a oportunidade de entrar na Agloma e estive lá aproximadamente 1 ano. Tinhas que idade? Tinha 15 anos. Tinha 16 anos. 16 anos. E 1 ano a trabalhar na Agloma, numa fábrica de produção de aglomerados. E depois? Depois, em conversa com os meus pais, achámos que tinha capacidades para ir mais além nos estudos e que se eles me deixassem, eu gostaria de continuar. E eles disponibilizaram para isso, porque também a vida deles começou a melhorar, portanto, com muito trabalho eles conseguiram, no fundo, condições para me manter a estudar. E fui estudar para a Covilhã. Fui para a Escola Campos Melo fazer o 6º e o 7º ano. Que a Serra da Estrela, a Serra da Estrela faz parte da tua vida. Guarda, Covilhã. Sim, a Serra da Estrela, para mim, é dos locais mais encantadores do país. Qualquer momento livre que eu tenho, gosto de ir para a Serra e gosto das cidades que à volta da Serra existem, nomeadamente a de Oliveira do Hospital. E a tua estadia na Covilhã como estudante foi de quantos anos? Foram 2 anos. 2 anos. Estive lá até fazer, acabar o ensino secundário. E regressas ao concelho de Oliveira do Hospital a seguir? É assim, e há uma história interessante. Deu-se o 25 de Abril. E como perguntava o Batista Bastos, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Estava na Covilhã, estava na altura em que acordei de manhã, estávamos habituados a ouvir música, que eu partilhava o quarto com outro colega, e entretanto ligámos o rádio e estava uma música diferente daquela que era habitual. E passado um pouco, através da rádio, soubemos que se tinha dado o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, e levantámos-nos, vestimos e viemos para a rua de comemorar, como estavam, no fundo, as outras pessoas a fazê-lo. Estavas a partilhar connosco uma história nessa altura, antes de regressares ao concelho. Sim, portanto, deu-se 25 de Abril, quando eu estava a terminar o curso. O curso, e entretanto, a minha ideia era seguir o curso de Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Coimbra. Entretanto, acabo o curso, matriculo-me no curso de Engenharia Eletrotécnica em Coimbra, entrei, só que naquela altura o primeiro ano não funcionou. A seguir ao 25 de Abril... A instabilidade política chegou à academia. Sim, só funcionaram os anos seguintes, portanto, o primeiro ano não funcionou. E eu, como estava sem fazer nada, e que como não, os meus pais continuavam a darem dinheiro, passa a expressão, tentei arranjar emprego para aquele ano que estive... Para te aguentares. Estava sem fazer nada. E, na altura, havia a hipótese de eu dar aulas de eletricidade e tinha habilitação própria para isso, tendo em conta o curso industrial que tinha feito na Guarda e também, no fundo, os meus estudos na Covilhã também foram na mesma área e tinha a hipótese de vir a dar aulas. E foi isso que aconteceu. E mandei uns postais, na altura até foram uns postais para várias escolas aqui da região, a disponibilizar os meus serviços. E de ceia, passado uma semana, contactam-me para se eu estava interessado em lecionar na escola secundária de ceia, que eles estavam também interessados e em... E começava aí com o professor José Carlos Mendes. E começou aí. E daí para cá nunca mais deixaste de nunca ser professor. Nunca mais deixei. Passado 2 anos estava... a fazer estágio, efetivei-me na área da eletricidade e, entretanto, depois fiz a licenciatura já a trabalhar, portanto... Que idade tinhas quando tudo isso aconteceu? Portanto, quando entrei quando a tua carreira de professor, de facto, se iniciou em Ceia? Em Ceia tinha acho que 20 anos na altura. 20 anos. Além de toda esta parte do trabalho... Terias certamente atividades lúdicas, bailaricos, festas, namoricos. Isso é das coisas de onde eu tenho mais recordação e mais saudade. Eu corri todo o concelho de Oliveira do Hospital, de parte de Ceia, parte de Gouveia, parte de Arganil, a correr para os bailes. Tinhas sucesso com as mulheres? Não teria muito sucesso, mas... Vá, diz à vontade que ninguém nos está a ouvir. Eu gostava muito de dançar. Ainda hoje gosto. E então, pronto, nós sonhávamos um baile num determinado sítio e lá estávamos. Não era só eu, tínhamos um grupo que se deslocava para esses locais. A tua coleção de namoradas foi grande? Algumas. Não vale a pena entrarmos muito por esse caminho, porque senão daqui a pouco. Não vamos entrar, não tem ciúmes. São questões. Mas foram algumas. Que te estou a colocar de forma muito saudável, não é isso? Mas não haja dúvidas que é bom, eu acho que é bom termos mais que uma namorada. Até para dar valor àquela que foi eleita. Ficamos, é verdade, e tenho muitas saudades deste tempo, isso não haja dúvidas. Mas eles não voltam. Temos que viver os atuais. E de uma forma boa, e fazemos tudo para que as coisas corram bem. A tua atual mulher, que tanto quanto me recordo foi a mulher de sempre, foi tua namorada ou começou a ser tua namorada, lembras-te com que altura e em que altura? Lembro-me em que altura. Esses são das poucas coisas que não me esqueço, datas, porque eu em datas às vezes não fixo, já ela por acaso fixa todas e mais algumas datas, mas comecei a namorar, eu tinha 15 anos e ela tinha 13, uma coisa interessante, ela é aqui de Santo António do Alva, na altura Rapada, e eu era das Caldas, ali a uma distância de 1 quilómetro, eu não a conhecia daqui. Conheceram-se? Conhecemos-nos na Guarda. Ela também foi estudar para a Guarda, porque o pai era empreiteiro e portanto, fazia a vida dele lá. E casaram com que idade? E casámos ela com 19 e eu com 21. Na altura, a rapaziada casava mais cedo, não é? É verdade, é verdade. E o primeiro filho nasceu? O primeiro filho nasceu passado 10 anos. Estivemos 10 anos... 10 anos a desfrutar a vida. É verdade. Foi muito interessante. Conhecemos muitos locais. Eu acho também importante essa parte. Uma pessoa ter a noção de como é que as coisas são noutros locais, e porque isso também nos enriquece e dá-nos uma visão da vida muito diferente. Tenho pena de não fazer mais nesse campo, porque é muito interessante e contribui para a nossa formação. A tua mulher e a família são pilares da tua vida? Sim, são pilares fundamentais. Tenho uma mulher de que me orgulho e de quem muito gosto, mas os dois filhos que tenho também não ficam atrás. Portanto, são duas referências que tenho permanentemente junto de mim. A minha vida também passa muito pela vida deles. Vivo também as alegrias e as tristezas deles. Qualquer pai, acho eu, vivem. Se eu ainda sou bom em aritmética, já tens mais de 30 anos de casado. Já tenho 36 anos de casado. O que, nos dias que correm, é um feito. É verdade, é verdade. Vamos voltar à tua vida profissional. Daqui a pouco também vamos falar da tua vida política, da tua vida social, vamos chamar-lhe assim, nomeadamente no que diz respeito a movimento associativo e recreativo e cultural e a tua paixão por Caldas de São Paulo. Chegas à escola secundária de Oliveira Hospital... Em que ano? Eu comecei pela escola secundária de Ceia e vim para a escola secundária de Oliveira do Hospital em 77, estive um ano na escola secundária de Oliveira do Hospital como professor agregado na altura, e depois fui-me efetivar à Guarda, à escola onde eu tinha... Outra vez à Guarda. Onde eu tinha feito. A Guarda faz parte da tua vida. É verdade. Gosto muito da Guarda. E entretanto voltei novamente para Ceia como efetivo, estive muitos anos em Ceia. Com um pequeno interregno, que estive como professor na Arcial, professor na Arcial quando ela abriu, estive lá durante 3 anos e destacado, e entretanto depois em 90 houve a hipótese de vir para a Escola Secundária de Oliveira e vim para a Escola Secundária de Oliveira. E assim tem sido. Sim, até aos dias de hoje. Sim, com um pequeno interregno, exatamente. Que tive na Escola da Cordinha, que fui abrir como presidente da Comissão Instaladora. Já lá chegaremos. Durante 4 anos e o interregno também que tive na Câmara Municipal durante 4 anos na variação. E a tua paixão por Caldas de São Paulo? Essa é outra mulher que tu tens. É outra mulher, é verdade. É muito grande. Nós tínhamos, como eu disse, no meu tempo de criança, muitas dificuldades, mas éramos felizes. E éramos felizes por vários aspectos, porque tínhamos uma família que nos acolhia de uma forma extraordinária, mas também uma terra onde dava gosto viver. Mas também tínhamos noção de que eram necessárias algumas benfeitorias nessa localidade, porque não tínhamos determinadas coisas que outras terras tinham. E víamos que havia uma forma de colaborarmos para que as coisas surgissem. E para isso era necessário criarmos uma associação na localidade. Coisa que já havia na maior parte das localidades vizinhas. E quando se deu o 25 de Abril, nessa altura, em conjunto com mais 5 residentes lá nas Caldas de São Paulo, naturais de Caldas de São Paulo, resolvemos criar uma associação e portanto, a partir dessa altura, eu liguei-me umbicalmente à Liga Recreativa dos Amigos das Caldas de São Paulo durante 30 anos, que interruptamente em diversos cargos. Mas tu amas aquele local, não é? Amo, adoro a Caldas de São Paulo, porque é assim, toda a gente reconhece, quem visita a Val do Alva, que Val do Alva é muito lindo, é dos locais mais bonitos do país. Não, estamos de acordo, completamente de acordo. Às vezes nós, que lá nascemos e que lá vivemos, não damos o valor que aquilo tem. Eu reconheço que não há um lugar para mim mais bonito que aquele. De tudo o que lá foi feito por ti e por aqueles que te acompanhavam, porque nestas coisas nunca estamos sozinhos, claro. O que é que mais te orgulha? É assim, há muitas coisas que foram surgindo. A primeira coisa que surgiu foi arranjarmos um espaço para nós fazermos as nossas atividades e depois podemos agariar algum dinheiro para podermos fazer, ajudar a beneficiar, a fazer algumas obras na localidade. Eu percebo a tua dificuldade em eleger uma, mas eu gostava que tu fizesses isso. É assim, quando estás no travesseiro, tu dizes assim, que fantástico ter feito isto. A coisa que me marcou mais, e às vezes a minha esposa costuma portanto, brincar comigo e junto de amigos, foi nós temos a praia fluvial, fizemos lá um conjunto de edifícios e na altura num dos edifícios era necessário pôr um teto. E eu, ao longo da minha vida, nunca tive medo do trabalho. Não tenho problemas de fazer o que quer que seja. Eu acho que desde que se faça com profissionalismo, com amor, etc., todo o trabalho é honrado. Naturalmente. E eu, na Escala de São Paulo, cortei desde silvas, acartei baldes de massa, ajudei a subir paredes, limpei casas de banho. Quando se corre por gosto, não cansa. Claro. Não? E houve uma altura. E então, o teto? Houve uma altura que necessitava de um teto e eu nunca tinha feito aquilo. E disse: vamos fazer aqui este teto, temos pouco dinheiro. Fui ver quanto é que custava o teto falso para lá colocar e entretanto, eu com mais alguns elementos da direção, montámos o teto e no final chego a casa e digo à minha mulher, ainda não tinha filhos nessa altura, digo à minha mulher, olha, aquilo está tão bonito, foi como me tivesse nascido um filho. Mas não, uma expressão fantástica. O mais importante para mim foi a inauguração do Centro Cultural da Escala de São Paulo, que foi um momento, portanto, alto a minha atuação como dirigente. Ainda tens mais algum sonho para Caldas de São Paulo? É sim, eu espero ver Caldas de São Paulo como um centro turístico do Conselho de Oliveira do Hospital, integrado no centro turístico, será o Val do Alva e o Val do Oco, que tarda a ter as condições que eu acho fundamentais para trazer ao Conselho e àquela zona os turistas que tanto necessitamos para depois criar outras infraestruturas onde possa haver emprego para os muitos dos residentes neste concelho. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, estamos com José Carlos Mendes e de repente começámos quase que a ouvir o político a falar. E aí está mais uma das tuas paixões. A política no concelho de Oliveira do Hospital, o PSD, que até provocou a minha gafe inicial. Sempre te vi como um rosto do PSD. A vida depois dá muitas voltas e já falaremos sobre isso. Como é que a política te mordeu? Foi... Portanto, apareceu assim, de repente, eu não tinha ambições políticas, nunca tive, eu sentia-me bem a trabalhar no associativismo e na minha profissão de professor. A parte do associativismo motivava-me muito porque estava a dar de mim à zona onde nasci, não só porque eu passei por várias associações, mas houve uma altura que houve mudanças no PSD, na altura em que Dr. António Simões Saraiva perdeu as eleições para César Oliveira. E, entretanto, houve mudanças em que o professor Mário Alves entrou para presidente da Comissão Política do PSD e acompanhado pelo professor Duarte. E eu tinha uma boa relação, quer com um, quer com o outro, e entretanto fiz-me militante, e até que quando o professor Mário Alves decidiu se candidatar à presidência da Câmara Municipal da Oliveira do Hospital, achou que eu poderia ser um bom elemento para ele levar na lista para a variação da Câmara Municipal. Na altura eu não oferecia algumas resistências no sentido de aceitar a proposta, mas depois de conversarmos decidi aceitar e a partir daí nunca mais larguei a política e isso depois é um bichinho. Por isso é que eu te perguntei quando é que a política te mordeu. Tu vais com o Mário Alves para a Câmara Municipal, pelo PSD, mas a certa altura da tua vida política... A tua parceria, vamos chamar-lhe assim, com o Mário Alves, chega ao fim. Sim, todas as pessoas têm conhecimento de que o meu trabalho com o Mário Alves durante os 4 anos que estive na Câmara Municipal não decorreu da melhor forma. Respeitei-o sempre, e ele também me respeitou dentro de determinados parâmetros, principalmente a nível pessoal, mas a nível político eu tinha discordâncias relativamente à maneira como as coisas eram feitas. E quando chegou o final do mandato, ele queria que eu continuasse e eu pura e simplesmente decidi que não continuava, porque a maneira como a política estava a ser desenvolvida por ele aqui no Conselho de Oliveira do Hospital não me motivava para lá continuar. E passam a ser adversários políticos. Passámos a ser adversários políticos. E protagonizas a maior disputa de sempre no PSD local, com vitórias marginais de 1 e 2 votos, sim, numa disputa pela presidência da concelhia entre ti e ele. Não foi entre mim e ele. Vamos lá ver, ele não se pode desassociar. É lógico que foi entre mim e Paulo Rocha. Esta pergunta era provocatória, naturalmente. Mas ele, isso eu afirmei mais que uma vez, ele, no fundo, era a pessoa que estava por trás de tudo. Portanto, tu ganhas o PSD local e depois não vais como candidato do PSD para um novo mandato da Câmara Municipal. Isso magoa-te. Muito, porque... Tu ainda és do PSD, Zé Carlos. É assim, eu sou, sinceramente, quando eu saí do PSD, quando pedi a desfiliação do PSD, eu disse que saía do PSD por... não saía do PSD por não concordar com a filosofia e os objetivos do PSD, mas sim pelos dirigentes que na altura estavam à frente da distrital e da nacional do PSD. Eu sempre fui... portanto, militante e simpatizante do PSD, não foi por ter saído que deixei de defender, no fundo, as causas do partido. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Eu fui, como todos sabem, convidado para fazer parte do executivo camarário atual, e uma das coisas que me levou também a não aceitar foi o eu não me ir sentir muito bem por estar, no fundo, num executivo que, ligado ao Partido Socialista e com outra filosofia que não aquela do PSD. Mário Alves acaba por ser o homem escolhido pelo PSD distrital para ser candidato à presidência do município de Oliveira do Hospital e tu cerras fileiras, saltas fora do PSD, lideras uma lista de independentes e tens a noção. Estou-te a fazer esta pergunta quase como transmitindo aqui na rádio a voz popular que és tido como o grande responsável do PSD ter perdido a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Eu agora vou responder de outra forma. É assim, o principal responsável por o PSD ter perdido Oliveira do Hospital foi Mário Alves, a distrital do PSD e a Comissão Política Nacional do PSD, porque não respeitaram a democracia. Porque se a democracia tivesse sido respeitada, quem tinha sido o candidato a presidente da Câmara pelo PSD tinha sido o Zé Carlos Mendes e tinha ganho, eu não tenho dúvidas que tinha ganho as eleições. Ora, essa democracia não foi respeitada e, tendo em conta tudo o que se passou, não me iam perdoar todas aquelas pessoas que comigo estiveram ao longo de 4 anos, não me iam perdoar que eu não tivesse avançado para uma candidatura independente. Até porque, independentemente de partidos, nós tínhamos a noção que Oliveira do Hospital necessitava de uma mudança. E essa mudança só se faria se nós entrássemos na luta política. E digo mais, se nós temos entrado 2 ou 3 meses antes, nós tínhamos ganho a Câmara Municipal como independentes. Nós entrámos de cima do acontecimento, porque estivemos à espera que a nossa justiça fosse capaz de reconhecer que essa democracia não tinha sido respeitada e impor que as coisas fossem de acordo com o que a Constituição e as leis dizem. Como isso nunca mais aparecia, nós tivemos que avançar para uma lista de independentes. Se fosse possível pegar no tempo e ir lá atrás outra vez, voltavas a fazer o mesmo? Voltava a fazer o mesmo. É impressionante ver a convicção com que falas sobre esse tema. Deixa-me perguntar-te 2 coisas muito ligeiras ainda sobre esta matéria. Ainda sonhas ser presidente do município de Oliveira do Hospital? É assim, eu não queria ser presidente do município de Oliveira do Hospital por ambição pessoal, por me reconhecerem como presidente da Câmara Municipal. Eu queria ser presidente da Câmara Municipal por que considero que este concelho tem muitas potencialidades e a Câmara Municipal é o principal organismo para poder tirar delas o máximo e tornar este concelho um concelho com muito mais qualidade de vida. Estás-me a responder como um político. Estou-te a fazer uma entrevista pessoal. Ainda sonhas ser presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? É assim, eu continuo na política. Ainda não decidi o meu futuro político. Ele, com certeza, José Carlos Mendes, ainda sonhas ser presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? Não, vou responder da seguinte forma. Não ponho de parte essa hipótese de um dia ainda poder vir. Como é que comentas o atual momento do PSD local? É preocupante. É preocupante porque não se têm criado dinâmicas que levem a que o PSD esteja já numa fase de que possibilite às pessoas que acreditam no PSD discutir e ganhar a Câmara Municipal daqui a 2 anos. Admites um dia voltar a vestir a camisola do PSD? Não está fora de hipótese isso acontecer. Uma pessoa não pode dizer que desta água não beberei. Portanto... Vamos deixar a política e voltar à educação, que é uma das tuas paixões. Ser presidente e lançar uma escola na Cordinha foi o marco da tua vida? Sim, foi também um marco importante da minha vida. Foram 4 anos de muito trabalho, 4 anos de muitos contactos com uma realidade diferente, mas muito ricos, porque nós implementámos um projeto educativo na Escola da Cordinha que foi reconhecido quer pela Direção Regional de Educação do Centro, quer pelo Ministério da Educação. Inclusive fomos a vários locais, ao Porto, ao Alentejo, a expor a nossa experiência que ali estávamos a viver naquela território escolar. A tua carreira de professor está quase a chegar ao fim. És um homem realizado como professor? Completamente. És um homem feliz pelo que fizeste como Sim, professor? Eu acho que é das profissões mais interessantes que existem, porque, nomeadamente, ser professor do ensino secundário, porque todos os anos temos connosco jovens diferentes que ajudamos a formar, que não só lhe damos conhecimentos ou tentamos transmitir conhecimentos na área científica, mas no meu caso tenho sido com eles também um amigo e uma pessoa que ajuda também ou tenta ajudar na sua formação pessoal. É terrível falar contigo, tens uma vida cheia, dava 3 entrevistas, 3 conversas sobre a educação, sobre o associativismo e a área cultural e recreativa, sobre a política e todo o desenvolvimento local, mas só temos uma. E estamos mesmo a chegar ao fim, estou a olhar para o relógio, estou preocupado, tenho aqui tantas questões para te colocar, vou ter que, obviamente, fazer aqui algum bypass. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito direta para uma resposta muito breve, mas muito incisiva. Como é que olhas para o futuro do Conselho de Oliveira do Hospital? Olho com muita preocupação. As coisas não estão fáceis para o Conselho. Eu, quando houve a mudança há 2 anos, tinha muitas esperanças de que este Conselho desse a volta que era necessária. Houve políticas que eu considero que foram importantes e diferentes das anteriores, nomeadamente a relação do Presidente da Câmara com os munícipes. Era fundamental que houvesse uma alteração nesse campo e o atual Presidente, o professor José Carlos... Hoje está melhor, na tua opinião? Nesse aspecto mudou e muito essa maneira de estar do Presidente para com os munícipes. Mas o que eu vejo no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas que podem levar a que este Conselho dê o salto, não deixa-me decepcionado. Portanto, há um conjunto de políticas que deviam já ter sido implementadas e levadas a efeito para que as coisas funcionassem nesse sentido. E dizes isso a José Carlos Alexandrino? É assim, durante estes 2 anos de mandato nós tomámos uma posição que era que foi a de não hostilizar e colaborar sempre com o Executivo no sentido de lhe facilitar a implementação das políticas que eles achavam mais corretas para o Conselho. Temos, em algumas conversas, portanto, dado algumas opiniões e não tive, até agora não fizemos críticas violentas à Quando atuação... Quando dizes até agora, quer dizer que daqui para a frente pode acontecer? Não, mas é que vai acontecer, com certeza. Nós temos que pôr a nu as fragilidades deste Executivo, e este Executivo está com várias fragilidades em várias políticas. Isso é uma caixa numa linguagem jornalística. José Carlos Mendes anuncia que vai colocar a nu as fragilidades do atual Executivo Camarário. Vamos deixar isso para outras gentes que se dedica ao jornalismo local. Uma frase muito rápida para pintar o teu olhar sobre Portugal, a Europa e o mundo. É assim, este último ano, nomeadamente, tem sido um ano preocupante. Tem mexido e muito na organização mundial da maior parte das nações desenvolvidas, nomeadamente das nações que fazem parte da União Europeia. A crise é violenta. Nós aqui em Portugal temos uma crise que tem origem em políticas por nós desenvolvidas, mas temos depois a crise que se deu como cidadão. Como cidadão estás preocupado? Sim, eu acho que nós já estamos a sentir e muito no bolso, passa a expressão, a crise aqui em Portugal. Tenho a noção de que vai ser bastante pior. Eu acho que as pessoas de mais idade têm a capacidade para aguentar o balanço, mas os mais jovens vão ter grande dificuldade, e principalmente aqueles que estão no desemprego, que não é fácil, portanto, a vida dessas pessoas. Isto está muito preocupante. Estamos a chegar ao fim. 3 ou 4 perguntas sobre ti próprio. O livro da tua vida? Nunca é fácil. O livro da minha vida é assim, eu gosto muito de autoras portuguesas e gostei muito do Crime do Padre Amaro. A música da tua vida? A música da minha vida. São várias. A música da minha vida. Uma música do Zé Cid, que me marcou muito na altura dos tais bailes. E os 20 anos mais tarde. Os 20 anos. Tens um ídolo? Ou tens ídolos? É assim. Os ídolos não são, muitas vezes temos determinado ídolo num determinado momento, mas depois passa e achamos que até não devíamos ter tido aquela fixação, passa a expressão. Não tenho assim nenhum ídolo. Há uma coisa que tal e qual como todos os portugueses, mas eu, por exemplo, não é raro ir ao futebol, mas gosto muito de futebol, de ler futebol, de ver futebol através da televisão, sou muito comodista e gosto muito do Benfica. Muito bem. Como é que assinas? Amor com sexo ou sexo com amor? Sexo com amor. 25 anos, 25 nomes, José Carlos Mendes foi o nosso convidado de hoje. Agora é a tua oportunidade de me fazeres uma crítica aqui em direto e ao vivo. O que é que eu não te perguntei que te devia ter perguntado? Eu acho que passámos por todos os temas, ou para a maior parte dos temas interessantes na minha vida, mas não acho, acho que a entrevista esteve muito bem, foi muito bem feita. Muito obrigado. Como não era de esperar outra coisa. Como é que um dia queres ser recordado? Como uma pessoa que boa, uma pessoa que fez tudo com amor, pelo menos eu estou na minha vida muito por amor às coisas. Tenho estado na vida por amor às causas sociais, às causas associativas, à política. Portanto, eu gostaria de que no futuro, que se eu for falado por isto ou por aquilo, digam o José Carlos, acima de tudo, era uma pessoa boa. José Carlos Mendes, 57 anos, professor e vereador da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Mais um nome neste puzzle que vamos construindo durante o ano 2011, nesta iniciativa Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, iniciativa enquadrada no 25º aniversário desta estação de rádio. Voltamos como sempre ao sábado depois das 12, com repetição à segunda-feira depois das 19. Um abraço e muito obrigado pela preferência.